174, correção, voo no 476, no solo 05, libera pista, próxima interseção à direita, táxi via Alfa Kilo Pátio 3, após ingresso a pátio principal, portão 03, voo no 476. Próxima direita, Alfa Kilo Pátio 3, pode repetir o verso? Gente, após o pátio 3, ingressa no pátio principal por portão 03. Já para aqui no passe 3, vai acessar, vai adentrar o principal pro portão 03, no passe. Estou em Salvador, é o Webjet Whisky Juliette Romeu. Whisky Juliette Romeu, prossiga. Bom dia, estou em Salvador, Whisky Juliette Romeu. Estou em apresentação do repórter da Pátio 3 para o Pátio 1, de posição 7. Sente Whisky Juliette Romeu, do Pátio 3 para o portão 07 do Pátio Principal, é isso? Positivo, estou em Salvador. Sente, está livre, mantendo a escuta constante, reporte até a terra do reboque, Whisky Juliette Romeu. Whisky Juliette Romeu, reportará. como Salvador, ou no 476? Vou no 476, prossiga. E a subida prevista para o 476, Brasil? Recife, fica a transição Caju, senhor. Fica Caju, obrigado. Oi, Salvador, muito bom dia. O Uno 331, ciente da informação Delta, para aprovação do plano para São Paulo Congonhas no 400. Ciente Uno 331, informação Delta correta. Aguarde um minuto para confirmação do seu plano 331. 331. Oi, Salvador, Whisky Juliette Romeu, livrando frequência no pátio 1 do posição 7. Grato, pronto, bom dia. Oi, Salvador, copio o Juliette Romeu. O senhor estava na 118.612, por gentileza, ele deveria ter continuado na 18.612. Obrigado, já fez o time the walk. Já te roubou o livro da frequência. Copiando. Uno 331, na escuta para cópia. Tudo pronto, cópia. Uno 331, autorizado São Paulo, Congonhas. nível de voo 400, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto posição Bridge, onde intercepta a Zulu 16, voa até Bravo até o Zulu, após voa direto posição Trivi, após direto posição Pira. Controle 119 decimal 8, aciona 5131, bono 331. Livre São Paulo, Congonhas, no nível 400, decola na pista 10, após decolagem curva direita na saída da El, após da El Leda, Leda Bridge, onde intercepta Amber Zulu 16, voa até Bravo até o Zulu, vai direto Trivi, após direto Piraí, Piraço Nunca. Controle 198, transponder 5131, é o gol 1331. Bono 331, o transponder 5163, certo? 5-1, poderia confirmar? 5-1-6-3. 5-1-6-3, protegimento correto. 1-3-3-1, na remota do pátio principal, chame pronto para pushback acionamento. Chamará pronto para pushback acionamento. 1-3-3-1. Prossiga, senhor. O Uno 46 está pronto para a cópia, restrite 390. Sim, senhor. Uno Gol 1476, autorizado para Sierra Bravo com meu Foxtrot. Nível de voo 390, via para Whisky 58. Decola da pista 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 119, decimal 8. Aciona 5176, voo 1476. 400, autoridade de destino, via rota Bancão, nível 3, 90, segundo da 10, primeira curva aqui à esquerda, saída por frente, um caixa, 119,8, 7,5, ponto. Correto, no 476, portão 3, chama em próximo para o puxo de estacionamento, senhor. Vai, chama para o puxo, 476, obrigado, senhor. Remota do pátio principal, pronto para push e acionamento. Livre 1-3-3-1, push acionamento, chame táxi. Chama para o táxi, 3-3-1.